adianta reclamar daquilo que você não consegue mudar. Seja a mudança de algo melhor, um exemplo de bem maior. Quanto mais atenção damos às coisas fúteis, mas ganhamos em troca tudo que só serve para definir a nossa derrota. Ficar reclamando é perder tempo em um abismo. Se não fizer algo, vai ficar esperando. Um dia vai correr o risco de dizer eu não existo. Se for pra ser único, que seja, pelo menos será importante e não ficará sendo mais um reclamante.